Portal do Arrocha. E essa é nossa, é sucesso ao vivo. Tô nem aí pro que vão dizer de mim. Se eu bebo, choro, sofro tanto assim. Se a mulher que prometeu me amar hoje me deixou assim, sem esperança ou motivo algum, um dia voltar e me fazer feliz. Mas enquanto ela não voltar, eu vou beber sim. É hoje que eu vou curar a minha paixão, minha dor de cotovelo. Hoje vou encher a cara só pensando nela, entro em desespero. Garçom, me traz outra garrafa e um copo com gelo. Garçom, me traz outra garrafa e um copo com gelo. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chorar. Outro copo com gelo. Garçom, me traz mais uma garrafa e outro copo com gelo. Só sofre amor quem não tem dinheiro pra beber. Machuca Basílio. Traz outra garrafa e um copo com gelo. Garçom, me traz outra garrafa e um copo com gelo. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chorar, hoje eu vou sofrer até ela voltar. Outro copo com gelo. Garçom, me traz mais uma garrafa e outro copo com gelo.